desde Sodoma e Gomorra, não é maior, mas é muito melhor do que a gente fazer sangue de cachorro e garrafa pet. Se ele conhece que eu sou aluno, pra quem tá ouvindo no Antigo Egito, o cara é uma festa. Então você quer ver como você vai horário? Já tá falando com o rap, seria engraçado para o escorro, para o comédia, cortar no boquete. Só que você problema à vista, eu não sei se ele é hétero, gay, desista. Ele é fã, ele é autista. Assim como degraus numa subida, Flopé de Chão.